contra la pared. Me acerqué y le dije al oído en portugués. Meu coração está cheio de alegria. Meu coração está, está cheio de alegria. Baile funky pra todas essas meninas. Me bado até o amanhecer. La combinación perfecta.